No 005. No 05, reporta táxi 6213. Controlador, totalizou 41118. Para confins nível 380, 190 para a cópia. Azul 4118, só um instantinho para a cópia. Vou checar com o centro Recife apenas o transponder, ok? Prepare a Dael Leda Bridge aguardando. Preparando a Dael Leda Bridge, aguardando 4118. Controlador 32, 197, teria saída prevista para Confim. São 110, iniciando redução 2409, vai seguir como número 3 na aproximação. Identifico com 110, 2409, 2231. 4209. 04, sendo controle 120, décima 8, boa tarde. 208, obrigado, bom serviço. Controle de Salvador, boa tarde, papapapá, Eco Índia November. Papapapá, Eco Índia November, precisa para controle? Copy. 4118, pronto, copy. Autorizado com fins nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5550 no transponder. Autorizado com fins nível 380, decola da pista 10 com curva direita. Saída da El, Leda Bridge para pêndulo 16, após conforme com roda plano de voo. Controle 120 decimal 8 e o transponder assinado 5550, azul 4118. Correto, portão 3, chama pronto para o pushback acionamento, azul 4118. Portão 3, chama pronto para o pushback acionamento, azul 4118. Vai cruzar com o tráfego em sentido oposto, agora a posição de 12 horas, 33 milhas, rumo oposto, nivelado no 090, um caravan da Força Aérea Brasileira. É a Coinha 97, ainda não avistou o tráfego. Era. Sim? Um abraço lá, Brita. Abraço, Carol. Hein? Pra mim também. Era 2733, para informação, vai cruzar com tráfego em agora posição de 11 horas, 31 milhas, no rumo sudoeste, cruzando agora a 1500 para o nível de voo 080, um papalfa 34. Passareiro 2231, reautorizado nível de voo 070. 070, passareiro 2231. Voo na 075, desce para 2015, livre final ILS X-ray, reporte estabilizado. 2015, reporte estabilizado, no 075. Voo na 755, desce para 4.000 pés ajustado 1015, confirmação indicada? Ok, 4.000, 1015, 755, está com a indicada de 227. Gente, redução agora 200 nós do Gol 1755. E 200 nós, Gol 755. Posição 117, reporte pronto. Correto, 5576 nos responde, portão 01, chama pronto para o pushback de acionamento, 3213. Chamado pronto. Para o taxa Xanem 623 com 114 a bordo, alterna com fins 3 e 30 de autonomia. 6213, taxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, o ponto de espera Torre 118 decimal 612, o ajuste no 05, bom voo. 105 até o ponto de espera, Índia Alfa, 186, Xanem 62, 13, boa. Sinal baixar e travado, ali, 0-1. Santos 0-1, autorizado, toque de som no 0, vento 130, grau 079. Ele tá caindo a tira ali, puxa. Delta autorizado, TAC 70, sessão da 17, reposição. Tive o Mike com Delta autorizado, TAC 70, sessão da 17, fica atento no Charlie 150 no ponto de espera. Na 755, desce para 3.015. Botar radar para sequenciamento, vai manter a presente pro limite, será o localizador. E 3.015, manter a presente pro limite ao lock, gol 755. Passarelo 2231, desce agora para 5.000 pés. O ajuste 1.015, iniciando redução para 2.109. 5.000 com 1.015, reduzindo para 2.109, passarelo. Tocorrimento 209, livre esquerda, capote na perna do vento, para girar base. Esquerda, perna do vento, passarela, para girar base, Lips. Xanaé 6213, ali, mantém cabeceira 1-0. Ali, mantém 1-0, Xanaé 6213. Milha de Adão. 925 está autorizada a chegada BOF, desce para o 060. 060 na BOF, 925. Está estabilizado, gol 1075. 075, completa final, chama a torre no 862. 86, obrigado. O gol na 755 para o localizador, com via agora à esquerda, proa 140, descendo para 2000, ajuste 1015. Esquerda 140, 2015, gol no 755. Passarelo 2231, reautorizado 3000 pés, ajustado 1015. 3000 pés com 1015, passarelo. Colagem da pista 1-0, Xanaé 2-3. Salvador, boa tarde, gol 1075 na final da 1-0. Xanaé 62-13, eu tenho uma restrição para o seu manter nível de voo 080 até 20 milhas. Ok, 080 por 20 milhas, Xanaé 2-3, está iniciando agora, Xanaé 2-3. November Alpha, autorizado a alinhar, reporte alinhado e pronto, pressão no 7. Zero 75, sinal de aproximação, agora pista livre. Assim, escutando, 075. Lima Kilo Zulu, inicie e descida para o no 1500 pés, proa da rotatória ajustado 1015, Lima Kilo Zulu. Isso dá o que não tem ponto de espera da 17. 1075, trem autorizado, pouso, pistão 10, vento 120, grau 079. Livre, pouso 10, passado travado, gol 1075. O Xané 6213, decolar 212, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, Xané 6213, boa tarde, bom trabalho. Flete final, chama turma 1862. 186, gol 75. Salvador, muito boa tarde, Xanerna 12 no 3. 6213, sob contato radar, sob restrita nível de voo 080, voando direto Leda da presente. Na presente Leda, restrita ao 080, Xanem 6213. 6213, vai aguardar cruzamento com tráfego agora, posição de 3 horas, 17 milhas no rumo ao Nordeste, que mantém o 090 em cruzamento à nossa terminal, caravana da Força Aérea. Ciente, o Xanem 6213, restrita ao 080, 6213. Que autorização para pouso? Aguardando com o 7. Bridge, interceptar o Zulu no 6, após contato do plano, controle 1208, acena 5002, gol 1399. Correto, confirma o portão? Estamos no portão 8. Ciente 08, chama pronto para o SPEC, acionamento, gol 1399. Reportará grato, gol 1399. À sua frente, agora passando o externo com 140 de ground speed. Que reduzindo a sarela. Boeing 737, passa no marcador, aguarde autorização para decolagem. 085, decola da 17 com curva direita via corredor axé. Controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 6, dúzia, e aciona 5544 no transponto. 75. Confirma o poder? Voo 755, check pré autorizado, pouso, pista 10, vento 10 grau, 079. Achei, travou, voo 755, livre pouso na 10. Ingressando a 200, ali por 01, até visual com o tráfego na final, solicita se encaixar com o número 2. Informo Embraer 145 a 3 milhas do marcador, faça outro 360. 360, ainda não visual com 145, reduzindo, iniciando 360. 2231 estabilizada. Afirmativo. 2231, para formação tráfego da Gol, 5 milhas à sua frente, com 120 de ground. Completo final, chama turno 8612. Obrigado, boa tarde. Guardando. Galera, brinca, aguardando. 729. 1075, faça o táxi lento via Alfa e mantenha a posição entre o táxi e Juliette aguardando para ingresso. Foi pro 1075? 1075, táxi lento via Alfa e mantenha a posição entre o táxi e Juliette, posição de destino será 03, porém aguardará o Embraer da Azul. Liberaram mesmo, ok? Sente Alfa, lento antes da Juliette, gol no 075. Sol, Salvador Azul 4118, todos são 3 para pushback acionamento. Autorizado, reporta táxi Azul 4118. Autorizado, reporta táxi 4118. Oceania 6213, Santa Recife, informa agora se está restrito a nível de voo 340. Afirmativa, nível 340 restrito, 6213. Senta a sessão da 17, reporte pronto. Pega que o Delta tem uma posição. A direita, autorizado ingresso, pode lá de ponto, é que o Zulu não vai lá. No solo Azul no 7, direito 129. Direito 219, bolo 755. Índio November Alpha, decolada Azul no 7, controle 1208 à direita via chefe. Controle 2208, chamada Grande Verão. Passarelo 2231, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 120 com 8. Vim pouso, passarelo embaixo travado. O MEC atenta só mais instante, tráfego que ingressou a pista 35, está transportando enfermo, prioridade na decolagem, ok? 755, Bruno. Bruno 755, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, posição 10, parte principal. Porém, somente mantém a posição ativa da taxi Juliette, apenas aguardando o ingresso do aeronave à frente. Alfa Juliette, portão 10 no pátio, aguardando antes da Juliette, Bruno 755. Webjet 5729, Cotejo. O M5729 está autorizado com 15360, de colga 10 com curva direita, da Eule da Bridge. Correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento, Webjet 5729. Chama na 729. 01, aguardando para girar a base. Ativo, mantendo o vento, aguarde para girar, rolê para o 01. Aguardando. Gente, temos o P3 da Força Aérea cruzando a final da 17, visual ao contrário. Prossiga para esse controle. Aguardando a ascensão junto ao controle, ok? O Exxon 90. Roberto Cabravo, Camp Space, via litoral sul, reporte através do farol da barra. Confirma que eu estou plano de voo. Afirmativo. Gente, o Roberto Cabravo, reporte através do farol da barra. Ok, 0060, 925. O 925 desce agora para 4000, ajustado 1015. Romeu com 1015. Deixa eu estar com o seu Juliette aguardando. Alfa Juliette, mantém antes da Juliette, 2231. Sou salvador azul 41183 a bordo, 2050, terno Galeão para o táxi. Fim de Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 6, do Zelo. Ajuste no 0, 15, bom voo azul 4118. Sim, estabilizado Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 186, azul 4118, ajuste 1015. Obrigado, bom trabalho. Salvador 3, Sente, chame o ponto para decolagem, vou até levantando. Gente, só um instante, estou com o Exo 90 aqui decolando a 35, você está acendo a mil pés. Só um instante para decolar. Juliette, posição 03, atento no táxi da aeronave da Azul. Juliette 03, Bono 075. Bono 755, Juliette, posição 10, Bono 75. A saída 2231, Juliette, remota 14. Que Luiz, transcópio. Autorizado, Salvador, Salvador, toque arremetido em Vera Cruz, 1.000 pés de altitude, decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. O controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal 6, dúzia, e aciona o padrão 0116. Sessão para 1.500 pés, só um minutinho para estimar para a posição. Confirmando 2 a bordo, parte 4, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre em 118 decimal 6, dúzia, o ajuste no 05, bom voo. E autorizado 3.000 pés, livre da restrição em Peloto. Ao atingir 3.000 pés, mantenha, vai cruzar com tráfego agora em decolagem com transporte de enfermo, seguindo posição agora de 10 horas, 15 milhas no rumo noroeste, mantendo no 1.500 pés, no total Alfa 31. Ok, está autorizado 3.000, livre da região de pelo, 40, vai ficar atento ao tráfego. Bom, 6925. Controle 120 decimal 8 e aciona 5006 no transponder. Autorizado 360. Decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, após Brice, onde vai interceptar, presumo 10, 120, decimal 8 é o controle, 5006 é o transponder, o gol 1077. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 077. Chama lá quando pronto, o gol no 077. Com Tucano, 3217, posição 01 no pushback acionamento. Segura, fuzil 1 agora. Luiz Cabral já através de fora da Baiana. Estou autorizado o cruzamento da Bahia. Não temos tráfego a reportar no setor, tem frequência livre. Terra do vento. Que é da perna do vento ali, pois, é agora. Cruzamento ILS da 10 para a direta do Trade Center. Grato, iniciando ali o apago. Do 4198, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 1, 40 graus, 079. Autorizado a decolagem, pistão 0, do 4198. O 90 vai aguardar para a subida. Aguardar o 90. Aí o Delta decolado 24, estamos com controle 120 decimal 8. 128, Delta. Solo Webjet 5729, posição 2 para puxar o acionamento. Constantin, para iniciar, já temos a voz da TAM à sua direita, iniciando no 01. Sente, vai dando 5729. Não, ele é seu que seria a porta estabilizada. Semana estabilizada no X-Ray, descendo para 2000, 1015, 9, 200. X-Voo November agora sem ser restrição, sabe o nível de voo 085? Na presente, autorizado 085, X-Voo November. Olha o Mike Eco Delta, decolado por rola direita, cruzando 800 para 1000. Mike Eco Delta, pro direto de Manati, no meu pé, reporte na 20ª milha. Acione transponder normal 0125, Mike Eco Delta. 0125, se autorizado, vai a 1500. Vou manter inicialmente no meu pé, só está sem indicação de altimetria para evitar algum conflito com a aeronave decolando da 10, Mike Eco Delta. Delta, mantendo inicialmente meu. Para gerando já, olhei pro 01. Sobre contato radar, sobre o 380, após 2000 pés, voa direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, Leda Bridge. Delta da presente, está autorizado subida para 1.500 pés, ajustado 1.015, quando possível ser estimado de pouso e reporte na 20ª milha de Salvador. Ok, está estimado o pouso aos 43.19.43, ascendendo para 1.500. Eco Delta. 0.01, autorizado colocar em remessa, 0, vento 130 graus, 079. Ele está sendo metido ali, puxa. Informação, tem uma letra da Força Aérea Brasileira efetuando toque arremetido aqui no circuito visual da 10. Está mantendo um no meu pé. Acredito quando você estiver na proximidade da rotatória, ele deve estar no setor nordeste do aeródromo. Lima, Kilo Zulu, paciente, vai observar. Tem 1.500 pés para manter a separação com o tráfego Lima, Kilo Zulu. Oxigênio mantendo 1.500 pés. Controle Salvador, boa tarde, 25488, transfere em descida, agora 175 para 1-10-28 de Amã, centro da Novembro. 5488 da Trip, muito boa tarde, sendo identificação 10.3000 pés, da Pro de Duna, ajustado 1015. Voando Duna 1015, vamos manter 240 até próximo de Duna. Está livre, o senhor é o número 1 na aproximação agora, o tráfego à sua frente já está próximo ao externo. 925 vai com o gol no 925, complete final, chame torre no 8, meia dúzia. Vai chamar torre, 925. 2217, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118, decimal meia dúzia, o agente 10 no 5, um bom voo. 1015, no ponto de espera 186, tanto 3217, com saudade. Webjet 5729, na escuta? Na escuta, 729. Coordenem com a equipe de solo após o Airbus estar liberado o setor, autorizado, por inspecionamento, reporta táxi. Portanto, autorizado, Web 5729. Certo. Lima que nos usa desce agora para 1.000 pés e chame a torre em Salvador. 1.18 decimal meia dúzia. 1.18 meia dúzia, graça. 0925, informa a baixa chegada. Torre, boa tarde, do Papatango Lima que nos luta a próxima rotatória. Lima que nos usa autorizado direto a 1.7, semifinal 3 milhas. Zulu, Zulu, Palmarã. 1500, girando para a perna do vento, limpo 01. Lima, Kilo Zulu, desce para 1000 pés. Kilo Zulu, descendo para 1000 pés. Limpo 01, mantenha 1500 pés, reporte na perna do vento. Está ingressando a 1500, limpo 01. Novembro. Luiz, que mantém ponto de espera da 17. Controle. 2217, pronto no ponto de espera da 10. Santa 217, mantém ponto de espera da 10. Mantém. Ilhéus, na 1201. Morreu. Lima Kilo Zulu, nacional de 3 milhas, avistando o tráfico cruzar nacional. Lima Kilo Zulu, autorizado pelo pistão 17, vento 130, grau 072. Lima Kilo Zulu. Lima 17, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 3217. Segundo 399 para pushback e acionamento, gate número 8. 1399 no 08, autorizado, reporta táxi. Reportar água, 1399. Aguardo para girar base. Sendo para 1000, aguardando para base, Olympus. Volo 925 no solo 31, 9 da direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, solo, ponto 91, 925. Era para o 925, livrou na. Livrou para o pátio, né? Bom, no 925, boa tarde, taxi via Alfa e reportando essa taxa é Juliette para ingresso. Alfa vai chamar essa Juliette para ingresso no 925. Para o taxi objeto 5729, 94 no PAB, autonomia de 3 horas e 10, até no Guarulhos. Webjet 5729, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Taxi via Índia Alfa, será para 286, 1015, 5729, boa tarde. Para 4.000 pés, o Juliette Bravo Delta. Azul 4118, chama Recife na 251, alternando na 3325. 251, alternando 3325, azul 4118.